o programa Pão da Vida. Apresentação, Cacá Santiago. Amigo ouvinte, começa agora mais um programa Pão da Vida. Aqui vamos juntos lembrar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus através da leitura e comentário do livro Brilha Vossa Luz, escrito por André Luiz Lopes Santana. O tema de hoje é O Valor do Sacrifício. Era um dia como outro qualquer em Jerusalém. Pessoas indo e vindo e fazendo as oferendas no templo. E como sempre, Jesus transforma a situação cotidiana, comum, no ensinamento supremo. As pessoas que acompanhavam o Mestre, ontem como hoje, não entendiam o valor do sacrifício e da renúncia para o crescimento espiritual. O mérito do bem é proporcional à dificuldade em fazê-lo, em conseguir concretizá-lo. Várias pessoas deixavam altos valores como oferenda. Ela, a viúva, só podia dar aquilo que lhe faria falta, algo que lhe fosse importante, talvez imprescindível para a sobrevivência, pois como mulher já era desprezada. Mas sendo viúva, a cruz se tornava ainda mais asfixiante e angustiante naqueles dias. Mesmo assim, falava mais alto no coração da viúva o sacrifício pessoal, a renúncia, privando-se do necessário em favor das questões espirituais que colocava em primeiro lugar. Naturalmente, a compreensão da viúva em torno dessas questões era limitada, mas o sentimento que a animava naquele ato de doação foi digno de servir de exemplo a toda a humanidade, graças ao registro dos evangelistas. Nos dias atuais, quantos de nós permitimos esse sacrifício de buscar as questões espirituais em detrimento dos nossos interesses e necessidades? As pessoas que escutaram Jesus dizer no templo que a viúva dera a maior oferenda, tempos mais tarde conseguiram aplicar o ensinamento do óbulo em suas vidas. E nós? Quando nos permitiremos? Para conversar conosco sobre esta passagem do Evangelho, está aqui Moisés Lima, integrante do Centro Espírita Lar da Prece Bezerra de Menezes. Seja bem-vindo, Moisés. O óbulo da viúva é uma das passagens que muito nos emociona sobre a virtude da caridade, né, Moisés? Como vai, Cacá? Olá a todos os ouvintes da Rádio Fraternidade. É verdade. Naquele dia, as pessoas realizavam as oferendas tradicionais no templo. Os olhos se voltavam a elas cada vez que colocavam as doações. Muitas chamavam a atenção pelas altas quantias, porém, o Mestre chama a atenção para uma viúva que coloca uma simples moeda. E Jesus afirma que ela fez a maior doação, pois deu do que faltava, tirou do necessário, né, Moisés? Sim, Cacá. Todo ato de doação é uma ação que ajuda a quem recebe. Mas nem sempre corresponde ao sentimento de caridade. A passagem do óbulo da viúva nos ensina sobre a diferença entre a quantidade e a qualidade quando ajudamos. Muitas pessoas ali em Jerusalém doavam muito, mas às vezes retiravam do supérfluo, daquilo que não fazia falta ao sustento próprio. Algumas outras realizavam as doações para se mostrarem caridosas, exibindo as altas quantias. A viúva, ao contrário, doou o que podia. Pouco no valor financeiro, mas muito no sentimento. Como a lição do livro Brilha Vossa Luz nos esclarece, ela era mulher, portanto, já passava dificuldades, sendo viúva, a situação era muito mais complexa, pois tinha que lutar sozinha pela sobrevivência. Ofertar algo em prol do semelhante demandava sentimento de ajuda ao próximo. É, Moisés, precisava sair do mundo próprio, das dificuldades, dos interesses pessoais e olhar para o outro, enxergando que o próximo também tinha dificuldades e que aquele pouco, muito poderia auxiliar. Foi o que a viúva fez, se sacrificou para ajudar. A caridade verdadeira é proporcional ao grau de dificuldade, de esforço para realizar a ajuda. Por exemplo, se eu ganho R$1.000 e compartilho R$10, eu ajudei? Sim. Mas vai me fazer falta? Não. Agora, se eu ganho R$100 e dou 10, esse valor pode me fazer falta. Onde tive mais esforço, então, para ajudar? Ora, Moisés, na segunda situação, pois tirou de um valor que já era reduzido. O importante não é o quanto vamos doar, mas o quanto nos esforçamos para doar. Esse é o real sentimento da caridade. Isso mesmo, Cacá. Doar simplesmente não significa caridade. Podemos fazer uma caridade orgulhosa, acreditando que estamos seguindo o caminho de Jesus. Nosso mestre deve ser sempre o exemplo. Ele quebra todos os nossos sofismas no que diz respeito à vivência do bem, da prática das virtudes. Ele nunca doou um valor financeiro, até porque nunca teve dinheiro. Isso não significa que não iremos ajudar financeiramente, não é isso. Jesus quis mostrar que não podemos usar a falta de dinheiro como desculpa, porque ele também não tinha. A maior caridade que podemos fazer é doar a nós mesmos, como ele se doou em tempo integral. É mesmo, Moisés. Jesus nasceu numa manjedoura, num estábulo, junto aos pastores e os animais. Não tinha uma casa confortável, nem era de família rica. Depois, passou a vida andando de cidade em cidade, pregando a boa nova, cuidando dos doentes, dos párias da sociedade. E como ele fazia essas viagens? A pé, sem a certeza de ter algo para comer, água para beber. Viajava muitas vezes só com a roupa do corpo. Jesus quis ensinar que não precisamos ter recursos materiais para fazermos o bem, porque os recursos já se encontram dentro de nós. Só precisamos descobrir e querer esses recursos. E nós temos mesmo esses recursos. A vontade, o interesse, o esforço, a determinação. Só que direcionamos esses elementos para as questões da matéria. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o vício, qual defeito pode se considerar mais radical? E os espíritos respondem que é o egoísmo. Aí pensamos, ah, agora está fácil. É só deixar de ser egoísta. O problema, Cacá, é que o egoísmo se manifesta de várias formas e muitas vezes sutis. Isso mesmo, Moisés. Acreditamos que egoísmo é só não emprestar o que é nosso ou não querer doar algo de material, quando o egoísmo é bem mais abrangente. Para combater essa chaga moral, temos que entender a raiz, o início de tudo, o interesse pessoal. Por isso, Cacá, é importante a autoanálise, o conhecimento de nós mesmos, em conjunto com o conhecimento dos defeitos e das virtudes. Ora, como saber se estamos agindo impulsionados pelo interesse pessoal? Quando estudamos o egoísmo, abrimos um leque, uma gama infinita de outros defeitos que podemos claramente identificar em nós. Vamos começar por um bem simples, a má vontade. O verbo que a comanda é o querer. Eu quero ficar em casa. Se eu tiver que sair de casa para ajudar alguém, o que acontece? Faço de má vontade. Quando temos que fazer alguma coisa contrária à nossa vontade material, ao que nós planejamos, respondemos sempre com a má vontade. É verdade, Moisés. É um problema, porque fazemos as coisas de qualquer maneira, sem atenção, cuidado, sem sentimento. E quanto mais permanecemos com a má vontade, caminhamos para o defeito da contrariedade, E a contrariedade é uma faixa vibratória terrível que nos liga facilmente com espíritos inferiores. Imagine se vamos ajudar alguém de má vontade e contrariados. Imagine se a pessoa precisa de um passe e nos ligou tarde da noite e ficamos contrariados por isso. Já pensou nas energias que serão doadas? Coitado da pessoa que receber as energias, hein, Moisés? Pois é, Cacá, coitada mesmo. E nós não atentamos para esses detalhes no cotidiano. Esperamos alcançar as virtudes para ajudar. Quando podemos fazer a nossa parte praticando valores muito simples, como a boa vontade? Será que somos gentis e solícitos? Por que ficamos contrariados ao recebermos um pedido de auxílio? Devíamos ficar felizes por podermos ajudar. Há pouco tempo, um benfeitor disse em uma de nossas atividades no Centro Espírita que servir é uma dádiva. Apesar das narrativas do Evangelho não mostrarem Jesus como aquele irmão caridoso que se envolvia e se preocupava, amparava e consolava, se não fosse Jesus, jamais entenderíamos essa dádiva de servir. Junto aos doentes do corpo ou da alma, era comum ver Jesus fazendo uma oração para essas pessoas. Quando ele não tinha recursos materiais, ele rogava ao Pai Celeste que abençoasse aquele irmão necessitado e orava com ele. Jesus jamais ordenou ninguém a fazer alguma coisa. As pessoas é que se sensibilizavam com o exemplo dele e o seguiam, ou quando voltavam para as aldeias e cidades, mudavam suas vidas a partir do que viram Jesus fazer em prol dos semelhantes. Desde a vinda do Mestre, nos dois lados da vida se compreendeu que ajudar é uma oportunidade que o mais alto nos possibilita, não porque tenhamos mérito, mas porque precisamos curar as chagas da nossa alma. Mas, infelizmente, raros são os que aproveitam esse remédio. A maioria ainda se nega, utilizando outros remédios mais amargos que trazem mais sofrimento do que alívio. E esse querido benfeitor dizia para que nós estendamos a mão sim, mas, acima de tudo, não esqueçamos de estender o coração, pois sem ele a dádiva se perde. A dádiva de servir também é um empréstimo divino, um acréscimo de misericórdia que recebemos para ofertar ao irmão que sofre, Cacá. Mas se não aproveitarmos essa oportunidade, podemos, de uma hora para outra, adentrar as extensas fileiras daqueles que precisam da ajuda de outros. Moisés, realmente essa orientação, essa mensagem é muito profunda. Por causa da ilusão da matéria, só por estarmos bem, não olhamos por aquele que sofre. Nos esquecemos da lei de reencarnação. Esquecemos que hoje temos condições materiais, mas amanhã podemos não ter. E aí? Não iríamos rogar a Jesus um auxílio? É certo que sim. Mas, infelizmente, como o nobre benfeitor disse, ainda escolhemos o remédio amargo da dor. E a esfera de auxílio é enorme, meu irmão. Como nos colocamos no trato com os familiares? Quem somos no ambiente de trabalho? E na rua? Buscamos aliviar o sofrimento de quem nos pede ajuda? Quase sempre deixamos a caridade para os dias de tarefa da casa espírita. E mesmo assim, nos contrariamos. Por causa do orgulho e do interesse pessoal, ainda escolhemos tarefas. Um dos nossos mentores, o Abdol, sempre diz que o mais importante não é o que iremos fazer na seara de Jesus, mas como. A essência deve ser sempre com aquele amor que Jesus sempre nos amou. Então, não importa se vamos assistir a uma pessoa ou a 100 pessoas, se a editora Ave Luz vai vender um livro ou milhares de livros, se no centro espírita vamos dar passe, fazer palestra ou apenas receber as pessoas no portão. Todas as tarefas dentro e fora do centro são importantes. Não é uma competição de quem faz mais ou aparece mais. A caridade, Cacá, não é um negócio. Somos uma equipe onde cada um exerce tarefa fundamental. E o objetivo não é o nosso bem-estar ou o nosso interesse, mas o interesse de nosso próximo. Essa é a filosofia que devemos seguir sempre. O Centro Espírita é como um laboratório. Nele aprendemos o que devemos fazer, como devemos nos comportar, o que precisamos buscar, vivenciar. Nas diversas atividades, vamos praticar esse conhecimento, mas somente fora do Centro Espírita é que iremos vivenciar, provar, experimentar. Como crescer, Cacá, como espíritos, sem testes, sem desafios? É impossível, Moisés. É como na passagem do óbulo da viúva. Ela não se preocupou na forma, se estava dando muito ou pouco dinheiro. Ela sentia a necessidade de ajudar. Ela tinha o sentimento. Por isso Jesus disse que ela fez a maior oferenda, pois deu de si mesma, ofereceu o maior sentimento de caridade. Quando nos preocupamos com a quantidade e não com a qualidade, caímos no orgulho. A verdadeira caridade é humilde, e para caminharmos na trilha dessas duas virtudes, alguns elementos são fundamentais, como renúncia, sacrifício pessoal e abnegação. A abnegação é um esforço além. Por exemplo, uma pessoa deseja muito ajudar o próximo através da educação. Então o que ela faz? Se torna professor. Ele se esforça para ser um bom mestre e fica depois da hora ajudando aqueles que têm dificuldades de aprendizagem. Ele vai ser abnegado quando não tiver hora marcada para ajudar. Ele estará sempre à disposição. O aluno precisa dele e ele atende, seja de noite, na hora do almoço, e se mesmo assim o aluno não estiver conseguindo aprender, o professor vai buscar outras maneiras de melhor ensinar. Enfim, é um esforço além do esforço. É algo a mais que o professor realiza para ajudar até alcançar êxito. A renúncia é algo mais profundo, que exige mais esforço íntimo. É abrir mão de algo que queremos ou que precisamos. Mas essa renúncia pode se dar de duas formas. Algo que temos, mas não usufruímos, ou algo que temos e vamos perder. Para compreendermos melhor a renúncia, a história da humanidade conta com várias personagens, mas eu me lembro aqui de quatro: Francisco e Clara de Assis, Isabel de Aragão e Alcione, do livro Renúncia, escrito por Emmanuel, através de Chico Xavier. A história deles é fantástica, Moisés. Francisco, Clara e Alcione são exemplos de renúncia, porque abriram mão daquilo que tinham. Isabel, exemplo de rainha, que não perdeu os recursos materiais, mas não usufruía deles. Ao contrário, revertia aos desvalidos de toda sorte. Isso mesmo. Francisco e Clara eram jovens europeus. Viviam em Assis, uma das mais belas cidades da Itália. Ele era filho de um rico comerciante, ela de família nobre. Ambos ricos e conhecidos. Despertaram para a missão que vieram cumprir e renunciaram a tudo: ao nome, à nobreza, ao conforto do lar, às riquezas, aos amigos que os taxaram de loucos, para cuidarem de doentes, de leprosos, de esfomeados, sensibilizados e guiados pelo Evangelho, pelo que leram e compreenderam do exemplo de Jesus. Francisco era um jovem de 20 e poucos anos quando fundou a Ordem dos Irmãos Menores, e Clara, uma adolescente quando entrou para o convento, inspirada pelo exemplo do amigo querido Francisco. E desde aquele dia, Cacá, nunca mais eles tiveram de novo a riqueza. Adquiriram, sim, uma outra nobreza, a do espírito. Alcione, que conviveu aqui na terra com Emmanuel, quando ele se chamava Padre Damiano, teve uma vida de renúncia. Sendo espírito iluminado, não vivia mais nos planos do planeta Terra. Vivia na estrela Sirius, junto a outros espíritos elevados, mas movida pelo amor, se sensibiliza com a condição espiritual de uma alma querida de nome Carlos. Ele tinha que cumprir um karma, vindo como um padre para viver em castidade, e pediu a Alcione que viesse para ajudá-lo a não sucumbir. Ele dizia que só conseguiria vencer se ela estivesse ao lado dele, pois bastaria olhar para ela que se lembraria do amor puro e fraternal que sentiam um pelo outro, e conseguiria forças para resistir e continuar a caminhada. Mas, infelizmente, depois que reencarnaram, a vida deles não foi como previam. Eu já li esse livro, Moisés, e é ótimo. Um ensinamento a cada página. Carlos, ainda movido pela paixão, não consegue cumprir o planejamento, e Alcione passa por dificuldades em todos os segmentos, familiares, financeiros, sociais. Ela estava ao lado dele, mas tinha que renunciar a estar com ele. Ela, que estava num plano espiritual superior, decidiu voltar à Terra sem necessidade, com riscos de sucumbir e não voltar. Mas ela não se importou com isso. O amor ao próximo falou mais alto. E o que dizer então de Isabel de Aragão, Cacá? Considerada rainha santa, hoje atende pelo nome de Veneranda, dirigente da colônia Nosso Lar. Ela, que tinha dinheiro e poder, nunca usufruiu desses elementos de forma malsã. Ao contrário, aproveitava o poder que tinha para melhorar a vida do povo. Construía locais de ajuda, leprosários, custeava os estudos dos seus serviçais, que tratava como amigos e não servos. Ela mesma saía pessoalmente para doar alimentos e remédios aos mais pobres do reino. Ou seja, ela também é um exemplo de renúncia, pois tinha riqueza, mas nunca aproveitava para si própria. Serve para nós de exemplo no cotidiano, Moisés. Podemos exercer a renúncia de tantas maneiras, tendo um carro, mas deixando à disposição de quem precisa usá-lo. Nossas roupas, nossos recursos materiais, objetos de estudos, como livros. E o tempo? Ah, o quanto podemos renunciar ao nosso tempo em favor do próximo. O tempo é ainda mais interessante para nos ajudar na questão da humildade, pois ninguém vê. Algo material é visível que estamos doando. Mas e o tempo? Aquele dia que conseguimos para descansar, podemos usar em prol de alguém ou de alguma tarefa na seara do mestre. É muito difícil vivenciar a renúncia, pois vai totalmente contra o interesse pessoal. E é por isso que devemos abraçá-la como ideal de vida. É uma escolha que devemos fazer: ajudar e perdermos o que queríamos, ou satisfazer nosso interesse e ignorar o auxílio. É a prova do nosso egoísmo, a qual devemos sair vitoriosos. E a humildade ainda tem um sacrifício pessoal. Essa ainda mais difícil. A meu ver, Francisco e Clara são brilhantes em matéria de sacrifício pessoal. Contam os historiadores e biógrafos que Francisco trabalhava para conseguir ajuda, alimentos e, quando não conseguia, pedia esmolas. E ia de casa em casa pedindo comida para os irmãos leprosos que ele cuidava. As pessoas doavam os restos de comida da família, aquilo que sobrou e ninguém quis comer. Francisco agradecia, feliz mesmo, por ter conseguido comida e voltava para entregar aos amigos. Os leprosos comiam esfomeados, e aquilo que eles, os leprosos, também recusavam era o que Francisco comia. Ou seja, ele comia o resto do resto. Ele sentia fome, ele tinha necessidade fisiológica igual a todo mundo, mas colocava os irmãos fraternos em primeiro lugar. Se sacrificava para que todos se alimentassem. Clara se portava da mesma forma junto às irmãs no convento. Ela era a primeira a servir em todas as tarefas. No processo de canonização, está escrito que era Clara quem fazia as tarefas mais detestadas no convento, como, por exemplo, limpar as latrinas. E eles faziam esse sacrifício como, Cacá? De boa vontade, Moisés, conforme falamos no início do nosso estudo de hoje. Sim, isso mesmo. Estavam felizes por poderem servir. Lembra da dádiva que o nosso benfeitor ensinou anteriormente? Então, estavam gratos por poderem servir como Jesus serviu, se fazendo o menor de todos, aquele que serve a todos. É, Moisés, e ser o menor deve ser o lema de cada um de nós. Só nos colocando desta forma, conseguiremos de fato auxiliar, como orienta o sentimento de caridade. Quando enveredamos pela humildade, não julgamos, não buscamos reconhecimento, não desejamos ser vistos, não objetivamos quantidade. Em nossa casa, lá no Centro Espírita Lar da Prece Bezerra de Menezes, temos a filosofia de ajudarmos com as nossas próprias condições. O nosso ideal é cultivar o sentimento de fraternidade. Frei Crispiniano, nosso querido benfeitor, costuma dizer para não termos receio no que se refere aos recursos materiais, pois quase sempre não temos dinheiro. Passamos apertos mesmo financeiros para concretizarmos as tarefas que o alto nos confia. E Crispiniano fala que os recursos se encontram internamente através de cada integrante nosso. Não devemos, em nossa casa, aceitar doações externas, pois temos a consciência de que nós somos os maiores beneficiários do Centro Espírita. Somos nós que nos reunimos com os benfeitores, nós que estamos dia após dia estudando, aprendendo, sendo ajudados. Então, nada mais justo do que nós mesmos mantermos a instituição. Os nossos mentores nos orientam a seguirmos o óbolo da viúva. Ajudamos um pouco que seja, mas com muito esforço. Sabe, Moisés, o nosso problema é que achamos que o outro precisa da gente. Achamos que somos importantes ou melhores por podermos ajudar. Mas, na verdade, somos os mais necessitados, pois precisamos cultivar sentimentos bons, nobres. Nós somos os mais necessitados espiritualmente. Se o nosso irmão passa necessidade, é porque tem um motivo. É um karma ou pediu para ser assim, como uma prova. Mas Deus nunca desampara. Ele será ajudado de qualquer forma. Se não ajudamos, chega alguém e auxilia. Então, não foi a pessoa que deixou de receber uma ajuda nossa, mas nós que deixamos escapar a chance, a oportunidade de construirmos em nosso coração um bom sentimento. Seja de solidariedade, de compaixão, de fraternidade, de amizade, de caridade mesmo. A Ângela Lúcia, que nós carinhosamente chamamos de Anjo Luz, uma de nossas benfeitoras espirituais responsáveis pelo departamento social, diz que as oportunidades de auxílio são como oportunidades de iluminação espiritual que ela bendiz diariamente, agradecendo a Jesus por poder trabalhar no bem. E veja, ela já é elevada e agarra fervorosamente qualquer chance de ser útil. Se ela age desta forma, quanto mais nós, não é mesmo, Cacá? Sim, é verdade, Moisés. E falamos de Isabel, Francisco e Clara. Mas temos um exemplo bem pertinho de nós, o nosso médico dos pobres, o doce Bezerra de Menezes. Ainda mais agora que saiu o filme documentário sobre ele. Devemos refletir sobre a vida deste homem, incansável na caridade, hein, Moisés? Incansável mesmo, Cacá. Depois que Bezerra abraçou a causa espírita cristã, ele não parou mais. E veja, muitas vezes ele também não tinha dinheiro, pois tudo dava aos doentes que lhe pediam socorro. Para Bezerra, não existia tempo ruim, horário, se estava cansado. Não raras vezes, ele estava esgotado, pois tinha que andar até longas distâncias, pois o dinheiro do transporte ele já tinha doado a outra pessoa. Mas Bezerra nunca reclamava. Sempre com um sorriso paternal, nosso médico ia, cuidava, amparava, com as forças renovadas e sentimento transbordante a serviço de Jesus. É, Moisés, ele vivenciava os elementos que estudamos hoje: abnegação, renúncia e sacrifício pessoal. Tinha esposa e filhos. Trabalhava na Federação Espírita Brasileira. Escrevia para o jornal O País. Era médico e homeopata. Enfim, ficava às 24 horas trabalhando, estoico, para ser útil. E não descansou até o desencarne. Nós só sabemos se conseguimos ter algum sucesso, algum êxito, quando enfrentamos a realidade espiritual. E Paulo de Tarso era sábio. Numa das viagens missionárias, Paulo, Barnabé e João Marcos iam rumo a Panfília e Antioquia de Pisídia. Na época, eles foram os desbravadores do Evangelho, pois eram regiões complexas, de mata fechada, com animais selvagens e muitos salteadores pelo caminho. João Marcos se assusta e diz que só poderiam fazer tal tarefa se contassem com a ajuda de animais e servos. E Paulo, ao ouvir, responde a João Marcos que não devemos passar nenhuma tarefa para os outros fazerem, pois isso não é caridade. Quando falamos para o outro fazer, deixando para o outro o sacrifício e ficando somente com a fama, isso não é caridade, isso é orgulho. Disse ainda que cada parte do processo de ajuda ao próximo, em qualquer tarefa que seja, das mais simples às complexas, é importante, é fundamental e devemos querer realizar ardorosamente. Paulo termina dizendo que todo servidor deve ser incansável, pois cada vez que se acha descansado, satisfeito, pode estar se enganando. O orgulho nos cega, nos fazendo acreditar que muito fizemos quando podemos realizar muito, muito mais. É verdade, Moisés. Desde aquele momento que Jesus esteve entre nós, muitos decidiram mudar o rumo das suas existências. Não foi fácil para ninguém. Ninguém alcança a edificação espiritual sem lutas e marcas, muito menos sozinhos. Apesar da sociedade nos educar como rivais, em que um luta contra o outro, um passa por cima do outro, devemos nós ter a consciência de que somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. No dia em que todos enxergarem que somos integrantes de uma mesma família, seremos como a viúva da passagem. Nos privaremos até do necessário para que nosso amigo, nosso irmão fraterno, fique bem, seja reerguido. Jesus ensinou, Cacá, dá o que te pedes. Não importa o que o outro vai fazer da ajuda que recebeu. Isso está na conta dele. Se a pessoa nos pede um auxílio financeiro e nós temos condições de ajudar, façamos. É claro que tudo parte do bom senso. Se a pessoa estiver alcoolizada ou possui algum vício visível, nós não poderemos dar dinheiro, pois certamente estaremos reforçando o vício. Mas se não, por que não auxiliar? Se a pessoa mente, o problema é dela. E se a pessoa estiver falando a verdade? Nós não temos como apurar os fatos na maioria das vezes. E aí, se for verdade e não ajudarmos, e a pessoa sofrer pela falta de ajuda? Isso fica na nossa conta, pois ela cruzou o nosso caminho, nós tínhamos condições de auxiliar e não fizemos. Cada um tem uma missão na Terra, Moisés. Claro que não somos espíritos missionários com tarefas de escala global, pois não temos elevação para isso. Mas temos missões pessoais que se relacionam, logicamente, com o bem que podemos oferecer ao nosso próximo. Mas independente da tarefa que venhamos a realizar, devemos seguir a missão de nos cristianizar, ou seja, escrever o Evangelho em nosso coração. Qual a diferença entre nós e Francisco de Assis? Qual a diferença entre nós e Paulo de Tarso e Maria de Magdala? Se eles venceram a si mesmos, lutaram contra o interesse pessoal, destruindo o egoísmo, por que nós não podemos? É o valor do sacrifício que estudamos hoje no programa. Sejamos nós a sofrer, pois foi isso que o Mestre fez. Tem uma passagem do Francisco de Assis em que ele estava doente e já com os estigmas. Seus pés sangravam muito e ele estava em cima de um burrico. Um companheiro que estava a pé sentia-se cansado e mentalmente reclamava por ele estar a pé e Francisco ajudado por um animal. Francisco percebeu a situação do amigo e rapidamente se desculpou e desceu do burrico, dizendo ao amigo que ele tinha errado, pois não pensou no cansaço que o companheiro pudesse estar sentindo. Ou seja, Cacá, Francisco mais uma vez se sacrificou e num ato muito simples de estar caminhando numa estrada. É esse olhar que devemos criar em torno de nós. No que posso ajudar? Será que estou com boa vontade? No que posso melhorar para servir? Nosso Mestre merece todos os nossos esforços. Todos temos condições de seguir os passos dele. Basta cultivarmos diariamente os elementos que estudamos hoje. Esforço, interesse, vontade, renúncia e sacrifício pessoal. Quanto mais nos enxergarmos como irmãos menores, nos apagando, nos ocultando, colocando a nossa vontade em último plano, pensando com o eu espiritual e não com o eu material, chegaremos mais rápido às virtudes que tanto ansiamos conquistar. Infelizmente, Moisés, nosso tempo acabou. O programa chegou ao final. Obrigado pela sua participação, irmão. Sou eu quem agradece, Cacá, por mais uma oportunidade de estar aqui na Rádio Fraternidade participando deste programa. É hora, Cacá, de refletirmos e decidirmos por Jesus, analisando profundamente a nossa vida e o que viemos fazer neste mundo. Não precisamos realizar obras grandiosas, nem iremos mudar o mundo, mas podemos e devemos ser úteis, ajudando a construir, sim, uma sociedade mais justa e fraterna. Hoje, temos o Evangelho vivo em nossas mãos. Sabemos o Jesus caridoso. Vemos o passo a passo desse sentimento. Como diz o Dayart, nosso nobre benfeitor, não poderemos mais olhar para Jesus e dizer: eu não conheço este homem. Com certeza, Moisés. Temos